Quando estiver completamente envolvido pela luz dourada, fale ao seu subconsciente com frases curtas e directas. Por exemplo, traço tenho confiança em mim. A cada dia que passa minha confiança aumenta. Estou à altura. Sou eu. Gosto de mim tal como sou. Sou digno de mim próprio. Agora, formule instruções mais específicas sobre o elemento da sua vida que pretende manter mais confiante. Por exemplo, traço sou competente. Trabalho bem. Confio na minha competência. Tenho êxito. Etc. Em seguida, imagine que a luz dourada se desvanece a pouco e pouco. Você está no seu santuário, respirando ar puro. Este exercício é simultaneamente relaxante e dinamizador. É, portanto, muito positivo e dá-lhe, para além disso, um profundo bem-estar. 4. Como suportar melhor a crítica? Abordamos aqui um ponto sensível. Você é daqueles que se revoltam logo que alguém ousa exprimir a mais pequena crítica. Quando recebe um julgamento pessoal, sabe imediatamente se é justificado ou não, e é perfeitamente normal não suportar um ataque injustificado. Porém, algumas críticas, mesmo exageradas, podem ser construtivas, pois abrem novos horizontes em que não tínhamos. Como dominar as suas emoções e torná-las positivas? 9. Refletido. Por conseguinte, há coisas boas que devem ser aproveitadas na maioria das críticas. Algumas pessoas sabem como fazer para não se ofenderem com as críticas dos outros. No entanto, são infelizmente mais raras e têm cada vez menos lugar na nossa sociedade, que tende sobretudo a recompensar os bulldozers. Se suporta mal a crítica, provavelmente porque não tem confiança em si. Não tem a certeza daquilo que faz. Logo que alguém aponta o dedo aos seus erros ou insinua que deve rectificar a sua pontaria, reage irritando-se ou cai no desespero. Por conseguinte, comece por seguir o programa explicado na rubrica anterior, intitulada Tenha Confiança em Si Próprio. Além disso, deve aprender a não se sentir perseguido sempre que alguém dá uma sugestão um pouco crítica a seu respeito. Esta será provavelmente a parte mais difícil do seu programa. Tende a adotar sempre a mesma disciplina quando alguém exprimir um julgamento sobre si. Para começar, inclui alguns exercícios de visualização que vão ensinar a fazer face a uma situação imaginária. Em seguida, vai adaptar as suas reações a uma situação verdadeira, de maneira a neutralizá-la. Como manter a sua calma? Instale-se confortavelmente e relaxe. Visualize uma situação na qual é criticado ou insultado. Agora, imagine que as críticas são projéteis especiais. Não o podem ferir. Pode visualizá-lo sob a forma de balas falsas, flechas com ponta de borracha como aquelas que utilizava quando era criança, ou bolas de papel. Veja-as claramente cair à sua volta, sem que lhe façam mal. Quando adquirir o hábito de visualizar deste modo situações imaginárias, aplique o processo a uma situação verdadeira. Se se encontrar sob o fogo de uma crítica, compare-a mentalmente a um desses projéteis inofensivos. Ao fim de algum tempo, vai sentir que domina a situação. Evidentemente que para atingir o objetivo desejado deve aprender a manter a sua calma. Se sentir que acumula exasperação e rancor, apesar dos seus esforços de neutralização, recorra aos exercícios do geyser e do fluxo e refluxo, que lhe vão permitir libertar o vapor necessário. Como dominar as suas emoções e torná-las positivas? 10. Saiba virar as críticas a seu favor. Pode também fazer de modo a colocar a pessoa que o critica numa situação da qual ela não pode fugir após ter lançado seus projéteis. Tomemos um exemplo. Imaginemos que o seu chefe o critica sob o ponto de vista profissional. Primeira etapa. Desarme-o. É isso mesmo. Gostava de lhe ter pedido a sua opinião. As suas sugestões são preciosas porque você tem muito mais experiência do que eu neste campo, etc, etc. Segunda etapa. Force-o a revelar o fundo do seu pensamento. Não deixe escapar após ter deitado algumas gotas de veneno. Se se trata de uma crítica gratuita ou não construtiva, verá isso imediatamente. Nesse caso, mostre-se magnânime, mas afirme educadamente as suas posições. Terceira etapa. Se ele agir de boa fé, estude as sugestões apresentadas e discuta-as com ele. Não vire as costas engolindo a ofensa que lhe foi dirigida. Adoptando esta atitude simples, mas que exige um esforço de vontade da sua parte, não vai tardar a ver que, ao fim de algum tempo, o sentimento espontâneo de ofensa que dantes o invadia se atenua agora. Persiste e vai ver como acaba por desaparecer completamente. Vê como ter sucesso escolar, profissional ou desportivo. A confiança em nós próprios tem naturalmente uma grande importância no nosso sucesso profissional, escolar ou desportivo. Evita-nos os medos e os complexos de inferioridade. Por conseguinte, a primeira coisa a fazer consiste em seguir o pequeno programa indicado na rubrica Tenha Confiança em Si Próprio, neste mesmo livro. Como dominar as suas emoções e torná-las positivas. 11. Em seguida, Adapte a sua situação a alguns exercícios de visualização bem específicos. Exercício do saber fazer. Como de costume, dirija-se ao seu santuário. Agora, visualize-se a fazer o seu trabalho, os seus deveres, a escrever a sua tese, a correr os 100 metros, etc., consoante aquilo que for mais importante para si. Quando estas imagens forem perfeitamente claras, visualize-se a ter sucesso no seu projeto. Veja, por exemplo, o seu superior ou o seu professor a felicitarem-no, veja-se a ganhar a corrida ou, se não praticar um desporto de competição, a dedicar-se à sua atividade desportiva favorita, com um enorme domínio, uma técnica soberba. E assim por diante. Ao fim de um momento, após ter sentido o prazer do seu sucesso, volte para o seu santuário. Como atingir o seu objetivo? Instale-se confortavelmente e relaxe-se seguindo o método que mais lhe agradar. Imagine o acontecimento da sua vida profissional, escolar ou desportiva que deseja ver realizar-se. Esse acontecimento é um facto consumado para o seu olho mental. Agora, visualize uma bolha dourada, na qual coloca a sua imagem de sucesso. Imagine que esta bolha contém o seu desejo e que voa. É livre. Flutua. Vai atrair toda a energia necessária para que o seu sucesso se torne um dado adquirido. Logo que tenha desaparecido no horizonte, volte a abrir os olhos. Como se aperfeiçoar? Mesmo que não tenha sucesso na sua vida profissional, universitária, desportiva ou artística, tem certamente o desejo de fazer ainda melhor. É um objetivo louvável e perfeitamente acessível. Eis um exercício que vai apoiá-lo nos seus esforços de todos os dias. Como dominar as suas emoções e torná-las positivas. 12. Exercício do sucesso. Leve algum tempo a relaxar-se. Utilize o método que lhe for mais conveniente. A sua mente deve estar completamente disponível e liberta de todos os seus problemas. Em seguida, visualize-se entregar-se à atividade em questão. A sua imagem deve ser perfeitamente concreta. Agora, imagine os seus progressos. O seu domínio acentua-se. Trabalha com facilidade. Visualize o seu aperfeiçoamento cotidiano. De um dia para o outro, vê os seus progressos. Por exemplo, se quiser melhorar a sua técnica de esqui de fundo, imagine-se avançar poderosamente, com um movimento ágil e harmonioso. Imagine-se a descer as encostas com maestria e a subi-las sem esforço. Se for vendedor ou representante, veja-se convincente, cheio de dinamismo, a conquistar todos os seus mercados. Fico certo de que, quando alguma coisa é importante para nós, é muito fácil obter imagens de sucesso e perfeição. Vi. A sua vida sentimental torna-se um sucesso. Está tudo no pensamento. Para se desenvolver harmoniosamente na sua vida sentimental, deve começar como um vencedor. E terá êxito se considerar que o seu sucesso é um facto consumado. Podemos dizer que as três chaves do sucesso sentimental são: traço o otimismo, traço a confiança em si mesmo e no outro traço a gratidão para com a vida. 1. O otimismo. É normal atravessar certas crises em determinadas alturas da nossa vida, mas elas não devem destruir os nossos princípios. O sucesso da sua vida sentimental depende da maneira como vê a vida. Pura e simplesmente. Como dominar as suas emoções e torná-las positivas. 13. Faça do otimismo a sua regra de vida. Se acha que tem lacunas nesse campo, não diga: sou pessimista por natureza, não posso fazer nada. A verdade é que podemos sempre. 2. A confiança em si mesmo e no outro. Se lhe faltar confiança no seu cônjuge, isso deve-se essencialmente à falta de confiança em si próprio, nas suas capacidades para manter vivo o seu amor. E se não tiver confiança em si próprio, mais tarde ou mais cedo acaba por perder a confiança no seu cônjuge. Por conseguinte, os dois estão intimamente ligados. Comece por seguir os conselhos da rubrica 3 deste livro. Tenha confiança em si. 3. A gratidão para com a vida. Numa primeira abordagem, pode parecer surpreendente uma rubrica que trata da vida sentimental, mas vai compreender que é perfeitamente lógico ver nesta gratidão uma das chaves do sucesso afetivo. A felicidade não cai do céu. É um estado de espírito, uma amálgama de pensamentos positivos que o habitam, espontaneamente, ou porque se esforçou para se programar nesse sentido. Ora, a gratidão é o nó que deve ligar todos esses sentimentos positivos, cuja combinação é o que chamamos de felicidade. Quantas pessoas conhece que estão reconhecidas pelo simples facto de viverem, de amarem e serem amadas, das belezas naturais, do céu, dos astros, das estações do ano? Poucas, sem dúvida. Seja uma delas. Essa é uma prova de grande força interior. Ao mostrar-se reconhecido com a vida, nunca se vai sentir desiludido ou ser arrogante. Vai estar sempre maravilhado pelo amor que recebe e que dá. Sempre que tiver oportunidade, feche os olhos, Inspire fundo e pense obrigado. Como dominar as suas emoções e torná-las positivas. 14. Síntese. 1. Para vencer a fúria, esta não deve ser reprimida, mas sim canalizada. Em seguida, com a ajuda da relaxação e da meditação, vai conseguir encontrar a pouco e pouco a serenidade, libertando a sua mente dos germes da cólera que a habitam. 2. A memória, elemento indispensável da vida cotidiana, não é, infelizmente, uma matéria-prima renovável. Porém, para melhorar a sua memória, basta praticar regularmente um exercício de indução auto-hipnótica. Aquilo que pensa já ter esquecido está de facto armazenado no seu subconsciente. Aprenda a extraí-lo. 3. A confiança em si próprio é essencial para ter sucesso na sua vida afetiva, profissional, desportiva, artística, etc. Sem se tornar arrogante, deve ter confiança nas suas capacidades. Vários exercícios vão ajudá-lo, mas vai também precisar de uma grande franqueza para consigo próprio. 4. Se quiser aprender a suportar as críticas, ponha primeiro em prática os exercícios da rubrica anterior. Assim, armado com segurança, fica mais forte para fazer o frente às críticas e vai recebê-las com muito mais serenidade.